Boa noite. Começa agora mais um papo de jornalismo. Boa tarde, boa noite. Está no ar agora mais um Papo de Jornalista, o podcast do Fiches em Bratiolas. E agora a gente vai começar a terceira parte do programa sobre jornalismo de aventura, que entrevista o jornalista Aito Ortiz. E eu estou aqui com o Max Fischer. Oi, Max. Oi, Dé. Tudo bem? Boa noite, ouvintes. Boa tarde, né? Porque eu sei que a maioria ouve durante o trabalho. E também vou apresentar o nosso convidado, o jornalista Aito Ortiz. Obrigada pela participação. Obrigado. E se vocês, ouvintes, milhares de ouvintes, quiserem entrar em contato com a gente, pode ser ou pelos comentários no próprio blog, ou pelo e-mail, papodejornalista@gmail.com, ou pelo Facebook, Fiches em Bratiolas, ou pelo Twitter, no @obrafis. Max, essa terceira parte aí vai ser sobre histórias, é isso? Isso, como sempre, né? A nossa terceira parte, a gente pega o convidado, a gente conta algumas histórias nossas, ele conta algumas histórias dele, ligado ao tema. Como o Ortiz, ele tá ligado à questão de viagem, acho que a gente vai contar um pouco das nossas desventuras pelo resto do mundo. Ou seja, tipo, temos histórias da Grécia, histórias do Vietnã. Meio, começando pelo seu primeiro livro, né? Da viagem pra África. Tem alguma história de bastidor que não está no livro, que você gostaria de contar? Ah, tem muitas histórias interessantes, né? Sabe que essa viagem foi em 97, o livro saiu em 99, né? E a partir daí, então, saiu um livro por ano. Eu peguei uma carona, eu estava na África do Sul, e eu ia para Maputo, em Moçambique. E tem um paísinho no meio, ali, um paísinho pequenininho, chamado Suazilândia. É um país muito pequeno, na verdade é uma tribo, né? Só que ficou independente entre a África do Sul e Moçambique. E eu peguei uma carona com uma Kombi, passou uma Kombi lá, eu estava no posto de gasolina esperando uma carona, passou uma Kombi, eu peguei uma carona que ia até Maputo. E quando nós cruzamos a fronteira, lá da Suazilândia, o pessoal da Kombi foi preso, todo mundo preso. Os caras eram contrabandistas, de marfim, imagina. E eu não sabia, nossa, né? Não sabia. E eu sei que ficou aquele pessoal ali na fronteira, e aquele rolo, e obviamente que eles queriam subornar os guardas, né? E imagino que eles já deviam fazer aquilo com uma certa frequência ali, né? Porque os caras não iam passar, assim, com uma Kombi carregada de marfim no meio do dia, assim, no meio da manhã, né? Eles já deviam ter algum esquema deles lá. Mas eu, como estava de carona, e fiquei ali meio preocupado e tal, e naquele rolo que deu ali, eles lá acertaram com os caras lá e para ir embora, né? E eu fiquei. E aí era um exército, uma guarnição do exército, e eles, primeiro veio um oficial lá e disse que eu estava usando um passaporte falso, porque era de um país chamado Brasil, que ele nunca tinha ouvido falar. Ele já achava que o meu passaporte era falso. Aí depois ele já achou que eu fosse contrabandista também, porque meu passaporte tinha muitos carimbos. Estava cheio de carimbo, de criança, sabendo que já por muito tempo. Eu sei que a coisa estava complicando, né? Quanto mais eu tentava argumentar ali com ele e tudo, mais estava complicando a situação para mim. E aí, quando ele disse que não, ele disse que não conhecia o Brasil, né? E eu falei. Falei em carnaval, falei em futebol, falei um monte de coisa ali, né? E não tinha jeito. Aí lá pelas tantas eu falei do Pelé. E ele ficou encantado, porque ele conhecia o Pelé. Ele não sabia que existia um país chamado Brasil, mas ele sabia, ele conhecia o Pelé, e era fã do Pelé. Aí ele perguntou se eu conhecia o Pelé. E eu disse que conhecia, que eu era muito amigo do Pelé. E ele perguntou se eu conseguiria um autógrafo do Pelé para ele. Eu disse, olha, eu consigo, mas só se o senhor deixar eu ir embora, né? Se eu ficar preso aqui, eu não vou conseguir para o senhor. Aí ele fez eu prometer. Ele me liberava, eu podia ir embora, questão é viagem, mas ele me fez prometer que eu ia mandar para ele um autógrafo do Pelé. Isso é uma coisa que, fantástica, né? Que acontece assim no mundo inteiro, né? O futebol, aqui no Brasil, tem uma importância, mas fora do Brasil, ele tem uma importância também muito grande, né? Uma vez eu estava no interior da África e um rapaz lá veio conversar comigo, né? E normalmente eu levo, quando eu vou para essas viagens muito longe, eu levo algumas camisetas da seleção brasileira. Para dar de presente, porque eu sei que é um presente legal. O pessoal gosta, né? É um ícone. A camiseta da seleção brasileira, eu acho que é o ícone mais popular que tem no mundo. Né? Pelo menos é aquele que todo mundo não só conhece, mas como gostaria de ter. Né? Então eu sempre levo algumas camisetas na mochila para presentear alguém que me ajuda, que quer dar um galho para mim. Quando eu estou numa situação difícil, né? E aí eu estava, cheguei no interior da África, e tinha um rapaz lá, um jovem, me ajudou lá, um cara estudando, ele me ajudou, eu dei uma camiseta da seleção para ele. O nome dele era Abdala. E eu dei o número 9 do Ronaldo. E eu fui embora. Eu voltei para essa mesma aldeia, uns 6 ou 7 anos depois, né? E perguntei pelo Abdala. E ninguém conhecia o Abdala, ninguém sabia quem era o Abdala. Aí eu falei, não, mas eu dei uma camiseta, uma seleção assim para ele. E aí o cara me disse, ah, o senhor quer falar com o Ronaldo. Mudou, ele começou a usar a camiseta, ele botou a camiseta, ele não tirou mais. E como estava escrito o nome Ronaldo atrás, ele passou a ser conhecido lá na vila dele, lá como Ronaldo. E aí eu me encontrei com ele e ele estava com a camiseta. Ah, ele disse que nunca mais tinha tirado a camiseta. E ele ficou conhecido na cidade já como Ronaldo. Outra aldeia que eu cheguei, essa foi no interior da Ásia, né? Viajei muito tempo pelo Nepal, interior do Nepal, e cheguei num lugar lá e encontrei uns rapazes e eles conheciam tudo do Brasil. A seleção brasileira sabia a escalação da seleção Cantinha 70, não sabia mais que isso da seleção brasileira. E eu perguntei, mas como é que você sabe? Não tem televisão aqui, né? No lugar que eu fui, lá na aldeia dele, não tinha luz, não tinha energia. Então, não tem televisão aqui, como é que você sabe? Ah, não, mas a gente vê todos os jogos do Brasil. Então, mas como você vê, né? Aí ele disse, não, acontece o seguinte, ó, que tem um senhor que mora a uns 20 quilômetros daqui, né, que na casa dele tem televisão. Então, ele grava os jogos do Brasil, quando passa o jogo do Brasil, ele grava lá, ele tem como gravar, numa fita, e um de nós vai lá, né, e traz a fita para cá, e a gente passa aqui na Praça Central. Os times lá, né? O equipamento, passamos o jogo no Brasil aqui e todo mundo vem aqui para a praça para assistir o jogo. E eu fiquei pensando, durante muito tempo me perguntei, mas por que o Brasil tem essa admiração tão grande, né? O futebol brasileiro, a seleção brasileira tem essa admiração tão grande dos outros povos também. E eu assisti uma Copa do Mundo que eu estava viajando pela América Central. Durante a Copa eu estava junto pela América Central. E eu me surpreendi porque em dia de jogo do Brasil, as casas, todas elas, tinham a bandeira brasileira na janela. Os carros desfilavam na rua com a bandeirinha do Brasil. E depois do jogo, quando o Brasil ganhava, tinha a passeata. Isso é uma coisa que me estranhou muito. E aí eu fui me dando conta, e até tem uma tese sobre isso, né? É que o Brasil é um país pobre, um país do terceiro mundo, né? Ou seja, é um país que esses outros povos veem como um igual. Só que o Brasil ganha da superpotência, né? Então, no jogo de futebol, o Brasil ganha da Inglaterra. No jogo de futebol, o Brasil ganha da Espanha, ganha da França, ganha da Alemanha, ganha dos Estados Unidos. Então, de uma certa forma, esses povos todos, eles fazem a catarse deles através da seleção brasileira. A seleção brasileira é uma espécie de vingador, assim, né? Vinga os povos, né, mais pobres do mundo, ganhando dessa superpotência que tem no futebol, né? Isso, você está falando de uma época que a seleção brasileira ganhava de alguém, né? Hoje a gente sofre para empatar com a Bósnia. Agora está complicado, né? Está difícil a coisa agora. Mas outra coisa, essa questão que você fala do Brasil como representante, você acha então que o brasileiro vai deixar de ser bem visto lá fora, com todo esse processo que o país está passando, caminhando cada vez mais, pelo menos o que o governo fala, para o primeiro mundo? Sim. Quanto maior for o poder que o Brasil tiver no mundo, E como tu disseste, nós estamos caminhando para isso, né? Nós temos uma economia que tem um potencial muito grande de crescimento. E o Brasil é um país moderno. Isso é uma coisa muito importante, né? O Brasil é um país moderno, é um país que ele está integrado na comunidade internacional. Ele é um país moderno. E tem um território muito grande, tem uma população muito grande, tem uma economia grande, que pode se tornar maior ainda, né? Nós temos uma tradição aqui no Brasil, não tem problema de não tem conflito de religião, não tem conflito de fronteira, né? Não tem conflito político aqui dentro, né? Então, o Brasil é um país que tem tudo para se tornar realmente uma superpotência econômica no mundo. E isso vai acontecer. À medida que o Brasil começar a ter participação maior nas decisões mundiais, né, ele vai se distanciar dos países pobres do mundo. E esses países pobres, que hoje nos veem assim, com grande orgulho, né, eles vão se retrair. Isso já está acontecendo. Quando a gente viaja aqui pela Bolívia, agora em fevereiro, está percorrendo toda a Bolívia e o Paraguai. Quando a gente viaja pela Bolívia, a gente já vê uma presença muito grande das marcas brasileiras. Né? As estradas na Bolívia e no Peru são construídas pelas construtoras brasileiras. Os ônibus que estão aqui para Cego, na Bolívia, são ônibus fabricados no Brasil. Né? Os talheres que eles usam lá nas mesas, né? É talher fabricado no Brasil. O calçado que eles usam é brasileiro, né? A música é brasileira, os postos de gasolina são brasileiros, né? A Petrobras, ela é responsável por mais da metade do PIB boliviano. Então, esses países assim já têm um antibrasileirismo. Isso cada vez vai acontecer mais. Quanto mais poder o Brasil tiver na comunidade internacional, mais ele vai começar a ter restrições, né? Eu tenho um amigo americano, que ele viaja muito pelo mundo também, às vezes a gente se encontra. E ele disse que o sonho dele era ser assim, ó, da Noruega, ou da Holanda, né? Ou seja, um país, ele queria ser um cidadão de um país que não encontrasse restrição no mundo. Porque se tu viajares pela América Latina, viajar pela África, pela Ásia, e se tu disseres que é americano, os caras já te olham com desconfiança. Né? Uma vez eu estava no Quênia, estava em Nairobi, no Quênia, e era uma época que o Grêmio estava disputando a Libertadores da América, e o jogo estava passando lá. E eu fui jantar no restaurante, de noite, né? E eu estava usando a camiseta do Grêmio. Né? E jantei lá, usando a camiseta do Grêmio, e assistindo o jogo na televisão, o jogo do Grêmio. E no final, né, da janta, eu fui pagar a conta, e aí o cara disse assim, mostrando, não, já pagaram a sua conta. Alguém pagou minha conta. E nem me disse, né? A gente passou lá e pagou minha conta, porque ele viu que era gremista, lá pelo tempo dele ali, né? O cara, sei lá, o cara pagou a minha conta, né? Fiquei muito agradecido. Mas não pude nem agradecer, porque não fiquei nem sabendo quem era ali, né? Outra vez também eu fui num jogo de futebol, que era do Cairo. Fui num jogo do Cairo com a camisa da seleção brasileira. E as pessoas chegavam para mim, se aproximavam de mim e pediam se podia tocar na camiseta. Um negócio assim, cara, meio sagrado até, né? Me sentia, meio mal, né? Então os caras chegaram para mim e diziam assim para mim, ah, Brasil, Brasil, né? Ah, posso tocar na camiseta, posso tocar. Então os caras queriam tocar na camiseta, sabe? Eu acho que a própria seleção brasileira não tem noção desse poder que ela tem. E ela poderia usar isso. Não para promover a CBF, não para promover o Brasil, não para promover o governo, né, o partido, usar isso para promover o povo brasileiro. Uhum. Usar a seleção brasileira para promover a nação brasileira, para promover o povo brasileiro no mundo inteiro. Podia fazer um pouco mais. Né? Você comentou no Facebook, acho que hoje até, que você passou na praça, eu nunca acerto o nome dessa pronúncia. Na Praça Carril. Eu tava o ano passado, quando deu a revolta lá no Egito, né, que eles chamam de revolução, mas não foi uma revolução, coisa nenhuma, né? Mas quando deu toda aquela revolta lá no Cairo, ano passado, eu estava lá, cara. Peguei tudo aquilo. Ai, uma coisa assim que eu não imaginava que eu fizesse. O Cairo é uma cidade também de São Paulo. Até é maior que São Paulo. O Cairo é maior que São Paulo. Os caras pararam a cidade. Os caras pararam a cidade. E assim, ó, de 100 metros tinha uma barricada. Na cidade inteira. Tá? E depois uma coisa que estava assim complicado, porque tinha uma barricada civil, né, dos revoltosos, e dali a 100 metros tinha uma barreira do exército. E quem andava mais 100 metros tinha uma barricada do civil, mais 100 metros tinha uma barreira do exército. E ele ficava ali se olhando, ninguém atacava ninguém, né? E eu fiquei no meio daquele negócio lá, cara. Eu passei uma noite toda, eu cheguei no Cairo domingo, às 6 da tarde, e eu tinha que ir pro meu hotel, eu passei a noite inteira zangando ali, tá? E não cheguei, não consegui ficar no meu hotel. Não consegui. Fiquei uma semana lá, e para passar na rua, porque na barreira do exército tinha um oficial que comandava. Então eu me apresentava, chegava, né? O cara falava comigo e ele dava uma ordem. Ou dizia assim, não passa, e eu voltava, ou ele dizia assim para mim, passa, e eu passava. Mas quando chegava nas barricadas civil, não tinha uma liderança. Todo mundo mandava, né? Então alguém dizia para mim assim, ó, passa. E quando eu ia passar, alguém gritava, não passa. E quando eu parava, o outro gritava, por que parou? É para tu ir. O outro, não é para ir. E eles não se entendiam, eles não tinham uma liderança. Né? Eles ficavam tudo armados. Mas armados assim, ó, com faca, com facão, com espingarda, com revólver, com enxada, com pá, com taco de beisebol, com um pedaço de ferro, que eram as armas que eles tinham, né? E eles fizeram fazer as barricadas assim, com uma geladeira, um sofá, uma máquina de lavar roupa, assim que os caras faziam a barricada. E agora, no ano passado, no dia 25 de janeiro, que foi o primeiro aniversário da revolta, né? Da revolução, hein? Na tal primavera árabe, que para mim está mais na outono que na primavera, eu estava lá no Cairo também, né? Foi aquela foto que eu botei no Facebook. Eu estava lá no Cairo e eu fui lá na Praça Tahrir. Como foi todo para a Praça Tahrir, levaram os pósteres gigantescos, né? Com o rosto do Barak e dos outros dois principais da serra dele, e colocaram uma corda assim em volta, né? Pedindo a forca dele, né? E eu estava lá, e foi aquela foto que eu coloquei hoje. E isso é uma coisa assim, curiosa, e que deve servir de lição para quem se acha muito poderoso. Há 2 anos, né, eu estava no Cairo também, né, e as pessoas tinham medo de falar do Mubarak. Né? O medo que as pessoas tinham era o tanto que elas não falavam do cara, não ia falar mal. Eu pegava um táxi, perguntava para ele no baraque, eles mudavam o assunto. Na rua, eles mudavam o assunto. As pessoas, assim, que eu fiz amizade, eles se negavam a conversar com o baraque. De tanto medo que os caras tinham, porque era uma repressão muito grande, né? E aí agora, né, 2 anos depois, todo mundo na praça pedindo para o cara ser enforcado, né? Se há 2 anos se dissesse para eles, olha, daqui a 24 meses vocês vão estar aqui gritando palavra de ordem contra o Mubarak, eles iam dizer que estava louco, que dissesse que estava louco, né? Mas para ver como as coisas mudam, né? Tá certo. Você também falou que o seu próximo livro vai ser na Grécia. Você passou algum perrengue com a crise grega? Eu estive lá no meio daquela crise. Parece que eu sempre estou no meio, né? Mas é que como a gente está sempre viajando pelo mundo, acaba num lugar ou no outro enfrentando crise, né? Eu estive lá no meio da crise deles, ano passado. Tá? Eu tive ano passado em junho, maio, por aí, maio e junho, né? Eu estava em Atenas, né? Quando deu todo aquele rolo lá. E eu vi uma coisa em Atenas que eu nunca tinha visto em lugar nenhum do mundo, até eu tinha fotografia. Os caras fizeram uma passeata na frente do parlamento. E o que, que os caras fizeram? Os caras fizeram uma passeata, tá? E na frente da passeata, bem na frente, eles colocaram o carrinho de bebê. Com as crianças dentro. Mas assim, ó, mas imagina assim, ó, de um lado ao outro da avenida, um carrinho encostado no outro. Devia ter uns 20, 30 carrinhos de bebê. E eles foram empurrando os carrinhos, tá, pela avenida, e o povo todo atrás, né, com slogans, gritando palavra de ordem, e com aquela faixa, e a polícia nos dois lados acompanhando. Isso é uma questão que a gente deixou passar aqui, como é que a... Você é jornalista, mas como é que é a sua relação com a fotografia? Eu publiquei, inclusive, um álbum fotográfico com 150 fotos de 40 países. E foi um brinde que o meu patrocinador aqui, a companhia Zafre, deu de fim de ano. Né? Eu tenho um acervo com mais de 100 mil fotos, tá? De todos os lugares que eu vou, do mundo inteiro, porque eu vou a lugares que quase ninguém vai, né? Fotógrafo menos ainda. Então, tenho, né? Mas é registro jornalístico, eu tenho consciência, a fotografia é uma outra linguagem, tá? Eu tiro foto de maneira adequada, né? Eu fiz curso, além da faculdade, eu fiz curso, eu sei enquadrar, eu sei, né? Eu sei tirar uma foto Nem sei tirar uma foto, né? Mas não é a minha área, né? Eu digo assim, eu sou fotógrafo amador, né? Então eu tenho um acervo com mais de 100 mil fotos, tem fotos interessantes, tem fotos do mundo inteiro, tem muitas fotos assim, jornalística mesmo, né? Fotos instantâneas, né? Tem muitas fotos de animal selvagem. Então eu levo duas máquinas, eu levo uma maior, que eu só uso quando eu saio realmente para tirar uma foto, aí já é uma foto mais pensada, né? E levo uma máquina compacta, eu tenho uma máquina compacta, mas uma máquina muito boa, mais compacta, tu leva assim no bolso da camisa, e uso muito foto de oportunidade, assim, né? Fotos que tu tira coisas que acontecem uma vez na vida só. Outra coisa que interessante também, agora ampliando, né? Eu tenho um telefone internacional. Eu não uso Skype para me comunicar, não uso internet. Eu tenho um telefone internacional, tá? É um chip da Estônia, que eu não pago para receber ligação em lugar nenhum do mundo. Qualquer lugar do mundo que tiver, eu recebo ligação de graça. E quem me ligar do Brasil paga o preço de uma ligação local. Não sei por quê, mas eu imagino que a Estônia tenha feito isso. É um país pequeno, né? Não deve ter muita demanda. Eles devem ter um equipamento bom lá, né? Porque é um país que está na Europa. Não sei por quê. Eu sei que, mas eles fizeram isso. O que aconteceu? O pessoal descobriu isso, né? Foi um amigo meu que me contou. E o pessoal descobriu isso. E eu comprei o chip. E uso esse chip quando eu vou viajar. E já vi diversas pessoas usando esse chip também. Né? Chip da Estônia. É bom, porque é possível se comunicar com o mundo inteiro. E gasta pouco. Eu até acho mais prático do que a internet. Tá certo. Dé, gostaria de fazer alguma pergunta final? Acho que não. Bem, a gente conversou hoje com o Ayrton Ortiz, que ele é jornalista de aventura, fotógrafo. Ortiz, quer deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes? Olha, como o programa tem uma audiência muito grande no meio jornalístico, né, como tu falaste, principalmente do pessoal mais jovem, o conselho que eu posso deixar, né, para quem quer ser um bom jornalista, é que o jornalismo é algo que se exerce por vocação, né? A pessoa tem que ter vocação para ser jornalista, mas mesmo que você é padre, ou né, alguma função que isso aí. Tem que ser vocação. O cara que quer ser jornalista só porque acha que vai ter um charme e tal, tá perdendo tempo, né? Tem que ter vocação, tem que ser aquele cara que realmente gosta, né? Tem que gostar do desafio, tem que gostar do improvisar, né? Tem que ser um cara muito ligado no que acontece no mundo inteiro, né? Tem que gostar muito de ler, tem que gostar muito de escrever, né? Se for pro rádio, tem que gostar de falar, saber falar, né? Enfim, né? É bom, o Brasil está precisando de uma nova geração de jornalista, porque essa geração mais antiga que está aí tem muito caquete aí, que não, muito defeito, que não tem mais espaço para esse mundo moderno, completamente arejado, completamente aberto que nós temos. Está, né, havendo uma mudança muito grande nos padrões culturais, tanto em termos políticos, como em termos de costumes, de comportamento. E é preciso que entre uma geração aí com uma cabeça mais século XXI para melhorar o jornalismo brasileiro. Né, quer dar essa boa noite para os nossos ouvintes? Milhares de ouvintes que estão nos ouvindo. Boa noite ou boa tarde. Não sei, acho que o pessoal ouve mais à tarde, né? Bom, enfim, a saudação que do dia, do momento do dia que vocês estiverem ouvindo. E até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Agradecendo mais uma vez o Ortiz. E até a próxima. Bem, meu nome é Max Fischer, a gente vai encerrando o programa por aqui. E para homenagear o Ortiz, eu separei uma música aqui do Rio Grande do Sul, que eu lembro que eu ouvi muito quando eu tava lá numa viagem já uns 5, 6, 7... Tá, tô ficando velho. Os Serranos, que eu sou do Sul, que eu lembro que eu ouvi a torcida do Grêmio cantando no Estádio Olímpico quando eu fiz uma partida lá. Sim, é quase um hino aqui. É quase um hino da torcida gremista aqui. É boa música. Obrigado, hein? Então, sou na caixa e até semana que vem. Eu sou do Sul. Sou do Sul. É só olhar pra ver que eu sou do Sul. Sou do Sul. A minha terra tem um céu azul. Céu azul. É só olhar e ver. É só olhar pra ver que eu sou do Sul. terra tem um céu azul, é só olhar e ver. Eu sou do sul, é só olhar pra ver que eu sou do sul. A minha terra tem um céu azul, é só olhar e ver. Nascido entre a poesia e o arado, a gente lida com gado e cuida na plantação. A minha gente que veio da guerra, cuida dessa terra como quem cuida do coração. Eu sou do sul, é só olhar pra ver que eu sou do sul. A minha terra tem um céu azul, é só olhar e ver. Você que não conhece meu estado, está convidado a ser feliz neste lugar. A serra te dá o vinho, o litoral te dá carinho, e o Guaíba te dá o pôr do sol lá na capital. Eu sou do sul, é só olhar pra ver que eu sou do sul. A minha terra tem um céu azul, é só olhar e ver. A fronteira, los hermanos, é prenda, cavalo e ganha. Viver lá na campanha é bom demais. Um santo, um missioneiro, uma companhia e companheiro devem lavar a alma no rio Uruguai. Sou do sul, é só olhar pra ver que eu sou do sul. A minha terra tem um céu azul, é só olhar e ver. Eu sou do sul, é só olhar pra ver que eu sou do sul. A minha terra tem um céu azul, é só olhar e ver.